sei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga, pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro eu não sabia. Difícil que vida sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti. Vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga o pão de cada dia. Era tão feliz e juro eu não sabia. Já pode cantar. Nada é mais difícil que...